seja feliz à escuta da Rádio Arc-en-Ciel. Hoje em Portugal é um dia muito especial, dia de eleições, e você que mora aqui na zona de Orleans também pode ir a fazer o seu dever cívico ao consulado de Orleans, pois estará aberto hoje de manhã e de tarde, se não me engano. Portanto, vamos continuar com a nossa música, e vem aí um duo já bastante antigo, dos anos 80. Eles são os Broas de Mel, e brevemente uma grande surpresa para si. Feliz vou estar contigo, cedo o sol começou a brilhar. Sim, uma grande surpresa, porque a Rádio Arc-en-Ciel vai organizar os anos 80-90 numa sala muito especial, uma sala lindíssima, que é La Passerelle, à Fleury-les-Aubrais, e onde vamos organizar então os anos 80-90. Isso vai ser o sábado 25 de abril, a partir das 19 horas, e haverá vários artistas. Nós vamos divulgá-los durante a semana, alguns artistas que você escolheu, certamente, porque muitas vezes você liga, gostaríamos de ver tal e tal artista. Portanto, nós tentamos sempre fazer prazer, sempre que é possível, bem entendido. Então vai ser o 25 de Abril, então um dia também muito especial, 25 de Abril, dia da Revolução dos Cravos, dia da Liberdade, e nós também vamos festejar então a nossa liberdade, a nossa festa bem portuguesa, então sábado 25 de Abril, na sala La Passerelle, à Lamballe, 45.400, em Fleury-les-Aubrais. E desde já você vai poder reservar a sua entrada. Quem compra a sua entrada antecipadamente são apenas 15 euros. Quem comprar o dia mesmo vão ser 20 euros. Mas daremos todas as informações. Vamos ter nas redes sociais, ainda não está, mas vai estar nas redes sociais para você poder comprar o seu lugar. E também, porque não, brevemente é o 14 de Fevereiro, porque não oferecer à sua querida, à sua namorada, à sua esposa, ao seu marido, sei lá, um lugar, uma praça para este grande espetáculo do 25 de Abril, que se vai organizar então na Passerelle, em Fleury-les-Aubrais. Uma linda sala, uma sala que vai ser a primeira vez que estamos presentes, mas já visitamos várias vezes, e é uma sala muito linda também, onde podem caber à volta de 800 pessoas. Portanto, contamos com a vossa presença. Reserve desde já, 25 de Abril, vai haver grandes artistas dos anos 80-90. Vem ver como a tarde está linda, e como é tão bom ficar no sol. Se o dia acabar, o amor não finda, porque há muito amor dentro de nós. Passear contigo, amar e ser feliz. Amar e ser feliz. Mas que importa que se diga que amar assim é brincar. Vem amor, vem passear. Passear contigo, amar e ser feliz. O que mais quero. Amar e ser feliz. Mas que importa que se diga que amar assim é brincar. Vem amor, vem passear. Passear contigo,

não estragues o teu sapato. Carlitos para a frente, Carlitos para trás. Isso não se diz, isso não se faz. Carlitos, não matas ao teu irmão. Carlitos, não deites papéis para o chão. Carlitos maroto, Carlitos traquina. Carlitos, ainda levas uma lamparina. E eu que sou o Carlitos, até me deito cedo, até me porto bem. E aprendo também as lições, adoro o meu pai e ajudo a minha mãe. E eu que sou o Carlitos, até me deito cedo, até me porto bem. E aprendo também as lições, adoro o meu pai e ajudo a minha mãe. Carlitos, Carlitos, vê se te portas bem, pá. É que os meninos bem comportados obedecem sempre aos papás, hein? Oh, Carlitos, não roubes os chocolates. Carlitos, não faças mais disparates. Carlitos, para lá, Carlitos, para cá. Carlitos, tu vais, mas é para a cama já. Carlitos, toma juízo e não fales à escola. Carlitos, toma cuidado ao jogares à bola. Carlitos, vai à mamã. Carlitos, vem ao papá. Carlitos, já para aqui, ou então apanha já. E eu que sou o Carlitos, até me deito cedo, até me porto bem. E aprendo também as lições, adoro o meu pai e ajudo a minha mãe. E eu que sou o Carlitos, até me deito cedo, até me porto bem. Carlitos, Carlitos, afinal já és um homem, hein? E eu que sou o Carlitos, até me deito cedo, até me porto bem. E aprendo também as lições, adoro o meu pai e ajudo a minha mãe. E eu que sou o Carlitos, até me deito cedo, até me porto bem. E aprendo também as lições, adoro o meu pai e ajudo a minha mãe. Ai, o Carlitos, ele porta-se bem, ajuda o pai e ajuda a mãe, hein? E aprendo também as lições, adoro o meu pai e ajuda a minha mãe. Simpático este Carlitos, hein? Espero que você tenha recordado um grande momento da música portuguesa com o Fernando Correia Marques e esta música. Também vamos recordar Luís Manuel no seu início com o tema Chame-me Luís, quem não se lembra? Então, de recordar, ou de dizer que a Rádio Arc-en-Ciel vai organizar uma grande noite. O tema vai ser os anos 80, 90 e vai ser o sábado 25 de abril. Vai ser na Passerelle, na grande sala de Fleury-les-Aubrais, ali perto de Lombard. Portanto, vai haver vários artistas dos anos 90, artistas portugueses. Também vai haver o Bailarico, certamente também Folclore e tudo isso. Portanto, vai haver verdadeiramente um ambiente de festa, um ambiente dos anos 90, aquele ambiente que traz sempre muitas recordações e muito calor. E nós, justamente, para marcar o 25 de Abril e também... Como não podemos festejar o aniversário da Rádio Arc-en-Ciel, quisemos marcar esta festa com um sinal diferente. Então, se você quiser participar, as entradas são apenas 15€ para as pessoas que comprarem o bilhete antecipadamente e 20€ para as pessoas que comprarem o dia mesmo. Para os aderentes também a entrada será apenas de 15€ e terão uma pequena oferta à entrada, surpresa. Portanto, e os menos de 10 anos, a entrada é grátis. Portanto, marque já na sua agenda, 25 de abril, na sala La Passerelle, anos 80, 90, espetáculo organizado pela Rádio Arc-en-Ciel, vários artistas da música portuguesa que marcaram essa geração. Luís Manuel. Música. Quem não se lembra deste grande sucesso de Luís Manuel, como sexta-feira à noite, discoteca, certamente vocês lembram-se destes grandes sucessos de Luís Manuel. Agora vem aí quem? Sónia Costa. E ela vai nos interpretar o seu último sucesso, Melhor Dia para Casar. E quando é? Vocês vão ouvir, mas se você quiser pedir a sua namorada em casamento, pois brevemente é o 14 de Fevereiro, sim, já é sábado próximo, 14 de Fevereiro, e é um dia ideal para pedir a sua namorada em casamento e depois casar o 31 de junho, de julho, ouçam, Sónia Costa. Qual é o melhor dia para casar, sem sofrer nenhum desgosto? 31 de julho, porque depois entra agosto. De ordem, quando se encontra o bem amado, seja velho, seja novo, não há idade para amar. E quando isso acontece, todos pensam em casar. Qual é o melhor dia para casar, sem sofrer nenhum desgosto? Porque depois entra

Ai, deve haver muito filho da mamã por aí fora, não? Vais querer ficar, esse teu jeito comigo não vai dar. Mas na loucura ainda vais querer casar. Foges do casamento como o diabo na cruz. Ai, Jesus, ai, Jesus. Não sabes o que é bom, mas eu dou-te uma luz. Ai, Jesus, ai, Jesus. Foges do casamento como o diabo. Jesus, aqui Ana Rita, grande nome da música portuguesa. São exatamente 10 horas e 48 minutos aqui na zona de Orleans. 7 de graus, temperaturas acima da média, né, porque ainda estamos no inverno. Hoje aqui em Orleans um grande dia de sol. Infelizmente, em Portugal, em muitas zonas do nosso país, há muitas inundações, grandes tempestades, portanto, estão em imensas dificuldades. Se por acaso você quiser ajudar, há sempre meios, procure no net como ajudar a população portuguesa. Vem aí José Malhô, O Amor é Tudo o que Eu Preciso, e esta música foi nos pedida do Jérôme, por Leandro e Eliana, avec beaucoup de bisous. E também ele não esquece o seu irmão, David, e a sua cunhada, Laura, com muitos, muitos beijinhos e amor. Aqui vai José Malhô, O Amor é Tudo o que Eu Preciso. E já em casa veio conversar comigo, preocupada com esta situação. Disse para ela, lembra do ditado antigo, que o amor é tudo o que é preciso. Ai, o amor é tudo o que é preciso. Ai, o amor é tudo o que é preciso. Já não precisas de tomar o comprimido, porque o amor é tudo o que é preciso. Ai, o amor é tudo o que é preciso. Ai, o amor é tudo o que é preciso. Já não precisas de tomar o comprimido, porque o amor é tudo o que é preciso. Minha mulher com a rotina se cansou, foi à consulta e o médico analisou. Um comprimido receitou para tomar, ficava calma e poderia descansar. E já em casa veio conversar comigo, preocupada com esta situação. Disse para ela, lembra do ditado antigo, que o amor é tudo o que é preciso. Ai, o amor é tudo o que é preciso. Ai, o amor é tudo o que é preciso. Já não precisas de tomar o comprimido, porque o amor é tudo o que é preciso. Ai, o amor é tudo o que é preciso. Ai, o amor é tudo o que é preciso. Já não precisas de tomar o comprimido, porque o amor é tudo o que é preciso. Que é preciso.

ser minha. Ai, bota fogo no terreiro, hein? Ele bota mesmo fogo, hein? Para você poder dançar. E quem vai, ele vai sair da onda toca é o bicho de quem? De Kim Barreiros. Novo tema que saiu apenas ontem, se não me engano. E ele já está aqui nas platinas da Rádio Arconcelho, o bicho e a toca. Gostam desta música de Kim Barreiros, é a última música dele, também tem o tema Meu Bode, e penso eu que é a senhora do alívio no mesmo trabalho. Agora continuamos e vamos até a artista Salomé, uma jovem artista com muito talento. Ela saiu um CD novo, ela tem várias canções e todas elas são bonitas, como esta Vira Português. Vamos ouvir e descobrir. Ela chama-se Salomé. Thank you.

RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous, la vie est réservée chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG International pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.international@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-international.fr. Então, depois de ouvirmos esta página comercial aqui na vossa rádio, Rádio Arc-en-Ciel, continuamos com os nossos discos e vamos ouvir uma grande voz do fado e não só. Ela chama-se Cuca Roussette e ela tem uma música que nos canta em português, em francês, se faz favor. Diz, dis quand tu reviens. Quand reviendras-tu? Dis quand tu reviendras. Portanto, ela vai nos interpretar esta música. Ouçam. Eu penso que esta música é de uma grande artista que tem por nome Bárbara. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, oh, moi sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère que tout le temps perdu. Rattrape plus. Le printemps s'est enfoui depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris, c'est beau dans cette fin d'automne. Soudain, je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire. Et comme la rengaine, je vais, je viens, je vire, je me tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde me merveille, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celle qui meurt de chagrin, je n'ai pas la vertu. Dis, quand reviendras-tu dis oh, moi le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Cooker Roussette, de quand reviendras-tu? Portanto, aqui numa interpretação extraordinária, esta voz desta grande fadista, Cooker Roussette, que eu adoro. Outra voz também, ela chama-se Romana, ela também canta lindamente fado, e ela tem uma interpretação aqui de um fado com muito sucesso português, que é Mãe Preta, um fado que foi proibido antes do 25 de Abril, foi proibido na rádios em Portugal, porque fala da escravidão, etc, etc. Vamos ouvir este tema, Mãe Preta, aqui numa interpretação de Romana. Yeah.

coração. Vai, Gina, vai, Gina. Quem não te apoia não sabe o que é bom. Vai, Gina, vai, Gina. Vai, Gina, sou orgulho da nação. Vai, Gina, vai, Gina. Quem não te apoia não sabe o que é bom. Vai, Gina, vai, Gina. Quem não te apoia não sabe o que é bom. Quem não te apoia não sabe o que é bom. Tu não me vais dar nem só metade do que eu der, mas mesmo assim não me arrependo de não ter nenhum por cento dos 200 que eu já te entreguei. No fundo sempre foi assim. Meu coração se habituou e agora até já não me importa. Todo mundo à minha volta dizer pra partir pra outra se não estás como eu estou. Completamente apaixonado, inteiramente preso a ti e loucamente louco pra ti. Mais uma vida se estás assim. Completamente apaixonado, eternamente ao teu sabor. E a mim vou tocar nem só um poro do teu ser. Não estou no mapa do teu corpo, no teu espaço não me encontro. Tal planeta que tu nem queres ver. No fundo sempre foi assim. Meu coração se habituou. Meu coração se habituou. E agora até já não me importa. Todo mundo à minha volta dizer pra partir. Esta noite eu levo o fato, já nem uso o meu boné. Fazemos como no cinema, dá-me um beijo e alço o pé. Traz o laço no cabelo e o sapato salto alto. Anda lá contar as estrelas que eu já estou apaixonado. Já parece amor antigo, só te conheço há uma semana. Cada vez que eu estou contigo até a barraca abana. Eu não sei se estou perdido ou se és tu que me dás a volta. Estás no cabo do sentido, tenho uma cabeça agora. Ai, moda e toda a saia, cabelo ao vento. E o mundo vai para te ver dançar. Cabelo ao vento, e o mundo vai

faço all-in. Na cama um as maior. Não faças bafa comigo. Sempre me jurar. amar e que os teus beijos de mel estavam cheios de fel. Que tu pudesses mentir dessa maneira cruel e jogar fora um amor como se joga um papel. Em que eu estou numa de palhaço sem saber que anda a fazer. Maldita bananaria, tu só tu, bananaria. Cego pior que aquele que não quer ver. Eu estava louco por ti quando fugiste de mim, e ainda sinto nas entranhas esse choque que sofri. Maldita tua nadaria, tu só tu. De matar. Eu estava louco por ti quando fugiste de mim, e ainda sinto nas entranhas esse choque que sofri. Maldita tua nadaria, tu só tu. Aqui estivemos com este tema bastante antigo do trio de Mira. E bonjour Jérôme. Oui, bah bonjour. Ça bonjour. Fait un petit moment que t'es là. On papote, on papote, voilà. Et puis du coup, on papote pas à l'antenne, au micro. On se raconte nos vies et voilà. Ouais. Bah, écoute, j'espère que tout le monde va bien avec ce soleil. Il fait doux, il fait plutôt pas, c'est plutôt agréable. Donc, restez à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. Hein. Et puis surtout, vous pouvez toujours appeler le 02 38 43 48 00. Et voilà. Oui, c'est ça. Et j'en ai déjà parlé ce matin. Bientôt, on va avoir une grande soirée sur... oui, organisée par Radio Arc-en-Ciel le 25 avril prochain. Alors, pas à l'endroit habituel. Hein, puisque l'endroit habituel est en cours de travaux, de rénovation, mais à la passerelle, à Fleury-les-Aubrais. Donc c'est une belle salle aussi. C'est une très belle salle, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, le 25 avril prochain, à la passerelle, une soirée portugaise organisée par Radio Arc-en-Ciel. Voilà. On va faire les années 80, plusieurs artistes... 80, 90, oui, de qui ont marqué ces et qui sont toujours là, ouais. Parce que il y en a beaucoup qui ont marqué mais qui malheureusement nous ont quittés. Ouais, Mark Paul, par exemple. Exactement. Donc Mark Paul, Dean Humeid, des gens comme ça qui malheureusement ne sont plus avec nous et qui ont marqué ces années 80. Mais il y aura d'autres artistes, plusieurs artistes même, qui seront parmi nous pour mettre à l'honneur ces années-là. Donc l'idée c'est d'avoir une thématique sur ces années-là, 80-90. C'est toujours sympa, moi aller chercher des artistes qu'on voit plus forcément et que ou qu'on voit moins, ils font toujours des grosses, enfin des soirées, mais on les voit peut-être un peu moins. Un peu moins, qui sont un peu retirés, qui sont maintenant les Kalema, les Tony Carreil ont pris la place. Quoique Tony Carreil, il est aussi un peu des années 80, ouais. 90 plus. Mais voilà. Mais c'est pas Tony Carreil qui sera là. Malheureusement. Mais ils auront beaucoup de talent et je trouve qu'il y aura des chansons qui de certains certaines personnes qui ont marqué leur vie, hein, parce que des fois il y a des artistes, c'est une chanson qui marque la vie. De, exactement, et qu'on entend encore aujourd'hui. Hein, il y a certaines chansons de certains artistes qu'on entend encore régulièrement aujourd'hui. En tout cas, voilà, un rendez-vous à ne pas manquer, c'est le 25 avril prochain à la Passerelle, la salle de la Passerelle à Fleury-les-Aubrais, avec un dress code hein, qui a été indiqué, donc dress code années 80. Donc venez habillé de tenue vintage pour cette soirée. L'idée, c'est d'être dans la thématique et de faire une soirée un peu atypique dans la bonne. Il y aura des lots à gagner. Oui, il y aura des surprises, mais qui restent encore à définir. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'être sous le thème dress code années 80. Voilà. On va avoir des billets en vente hein, bientôt. Oui, prochainement. En réseau. Oui, sur donc il y aura une prévente sur un site internet qui vous sera communiqué. Vous pourrez réserver vos places en prévente puisque la soirée sera le début des festivités sera à partir de 19h. Vous pourrez vous restaurer sur place avant et donc voilà. Donc la salle a une capacité qui est limitée elle aussi et comme ça fait un moment qu'il n'y a pas eu d'événement, j'imagine, je l'espère en tout cas que vous serez très nombreux. Et puis on a fait des prix par rapport aux artistes quand même qui sont assez accessibles. Oui, on peut vous dire qu'il n'y a pas qu'un artiste, il n'y a pas que deux artistes, il n'y a pas que trois artistes, il y a plus de trois artistes. Donc il y a quand même quelques artistes qui seront là et qui viennent du Portugal. Hein, donc c'est pas des artistes qui sont ici en France, ils viennent tous du Portugal, des artistes qui ont marqué les années 80. Voilà. En pré-vente, ça sera 15 euros. 15 euros, je crois de mémoire. 15 euros. 15 euros et le jour même. Le jour même, 20 euros. Et pour les adhérents, reste 15 euros. Voilà. On est en pré-vente ou le jour même, tout simplement. On écoute Ange avec Alcel Meraf. De voz. E as estrelas caem todas sem razão. Na ausência encontra em nós a história de uma última canção. Sim, um dia a terra vai temer e o céu vai se apagar. Yeah. Eu não vou sentir receio. Se ao teu lado acabar. Oh, oh, oh, oh, it's only love até ao fim. Oh, oh, oh, oh, it's only love até ao fim. O silêncio perde o som. Consegue mais contar. Oh, yeah. O tempo está fora de tom. O amor tem o poder de afinar. E a terra vai tremer e o céu se apagar. E não vou sentir. We'll be right back. 11:50 aqui nos estúdios da Rádio Arc-en-Ciel. Hoje, Jérôme, também é um dia muito especial em Portugal. É oui, dia de eleições. C'est les élections. Deuxième tour, hein? Deuxième tour, effectivement. Il y a José Segura, se não me engano, e André Ventura, qui doivent être président. La droite et la gauche, je crois, ouais. De mémoire. Donc voilà. Et je pense que vous pouvez continuer à voter d'ici, d'Orléans. Oui, tout à fait. Le consulat d'Orléans, le consulat honoraire d'Orléans est ouvert et vous avez jusqu'à ce soir pour aller voter. Donc le deuxième tour c'est aujourd'hui. J'avais lu hier que peut-être dans certaines villes ça allait être ils avaient des doutes par rapport aux inondations, les tempêtes. Ça. Donc voilà. En tout cas, faut aller. Si vous êtes inscrit, hein, je crois qu'il faut être inscrit au consulat. Oui, il fallait être inscrit déjà au premier tour. Donc, si vous étiez inscrit au premier tour, vous pouvez retourner au deuxième tour pour aller voter pour les présidentielles du Portugal. On continue en musique. David Carreira avec sa dernière nouveauté, Multa. Multa. Faz as gotas a quem no vidro. Nem reparei que estava a chover. Amor, nós vamos a 120, numa altura em que não é suposto ir a correr. Não temos culpa, temos os dois pressa. Quando aquilo que interessa é o caminho. Há horas perdidos na conversa, sem percebermos que é a pressa que é o inimigo. Qual de nós dois vai pagar a multa? O carro é meu, mas a conversa é tua. Qual de nós dois vai pagar a multa? Tantas a velocidade muda. Qual de nós dois vai tocar a multa? Trocar a carta e assumir a culpa. Já não há gotas a cair no vidro. Nem reparei que parou de chover. Amor, quando eu não ia assim de vinte, a paisagem era bonita e dava para ver. Dava para ver o que hoje é só lembrança. Dava para ver casas iam para sempre. Às vezes basta baixar a mudança, porque o limite é o mesmo e nós estamos diferentes. Qual de nós dois vai pagar a multa? O carro é meu, mas a conversa é tua. Qual de nós dois vai pagar a multa? Trocar a carta e assumir a culpa. Saudades de quando o tempo era nosso, mas às tantas a velocidade muda. Qual de nós dois vai pagar a multa? Deus vai pecar a multa. O carro é meu, mas a conversa é tua. Qual de nós dois vai pecar a multa? Entregar a carta e assumir a culpa. Saudades de quando o tempo era nosso. Passaste tantas a velocidade no lado. Qual de nós dois vai pecar a multa? Entregar a carta e assumir a culpa. Então aqui estivemos com David Carreira. Et maintenant, un son qui est un peu différent, c'est une nouveauté. D'accord, je ne connais pas. Enfin, je connais la chanteuse, mais ça nous emmène déjà au carnaval, ouais, à l'été. Qui va bientôt commencer. Hein. Ouais. Ouais, c'est le mois de février. Hein. Ouais. Siga, vamos só respirar. Deixa dessa merda, não aperte, solte. Olhe nos meus olhos, vamos só se vingar. Me devore. Demorou. Me só vale a pena demais. Se tem bons encontros, nosso encontro é sempre bom. Somos adultos, a gente sabe o que faz. A gente sabe o que faz. Somos adultos. Deixa eu te dizer que te quero mais uma vez. Parece estranho, mas siga, não tenha pânico. Eu já te disse e repito, não se afobe. Tenha medo, não fuja, tudo é tão bom. Deixa eu esquentar essa história toda. Não nos corte, siga, vamos só respirar. Deixa dessa merda, não aperte, solte. Olhe nos meus olhos, vamos só suicar. Deixa eu esquentar essa história toda. Não nos corte, siga, vamos só respirar. Deixa dessa merda, não aperte. Olhe nos meus olhos, dois palavras. Me devore. Demorou. Me envolve. Meu amor. Meu amor, a vida é breve. E a nossa luta às vezes dura demais. A nossa luta vale a pena. Somos adultos, a gente sabe o que faz. Somos adultos, a gente sabe o que faz. Deixa eu esquentar essa história toda. Não nos corte, siga, vamos só respirar. Deixa dessa merda, não aperte, solte. Olhe nos meus olhos, vamos só suicar. Deixa eu esquentar essa história toda. Então, esse son quente, un peu du reggae, hein, c'est un peu reggae, je trouve, non? Ouais. Il y a un côté, après, qu'avec cet accent, sotaque du Brésil. Et agora, du Brésil, vamos directement para onde? Para o norte de Portugal. Com Maria João, Maria, mulher do norte, c'est ça? Oui. Cuidado, que ela é do norte. É do Minho, ela sabe o que é falhar, sendo forte. Cai a lágrima na mesa, cai o suor no trigo. Não cai o corpo dormente de tanto trabalhar a fio. Sendo eu menos calma, cedo a minha alma. Olho para mim, vejo-me em ti. Ao final do dia chora a solidão. Nenhuma mulher do norte gosta de viver sozinha. Por isso é que às vezes diz olá. Sendo eu menos calma, cedo a minha alma. Olho para mim, vejo-me em ti. Maria, mulher do norte. Então, com cavaquinho. Para todas as nortanhas, então. A tocar cavaquinho. Continuamos? Com um nome. Álvaro... Je ne connaissais pas. Il y a quelques semaines, je l'ai découvert et je trouve que il chante vraiment bien, qu'il a des belles chansons. Olha, mais c'est facile de dire le nom de la musique que le nom dele. Gina Álvaro de Castro. Ah, de Castro, de Castro, ça. Avec un ok. Ça a été écrit bizarrement, mais voilà, mais de Castro, effectivement. Ah. Álvaro de Castro. Gina. A Gina é uma atleta que tudo faz por paixão. Ela treina a pensar em representar um dia a nação. Mas a Gina não tem clube ou privados para apoiar. Por isso já está no YouTube este refrão para incentivar. Vai Gina, vai Gina, quem não te apoia não sabe o que é bom. Vai Gina, vai Gina, és o orgulho da nação. Vai Gina, vai Gina, quem não te apoia não sabe o que é bom. É Gina, ela chama-se Gina. Exatamente. E ele diz, vai lá, vai lá, vai Gina, vai Gina. Vai Gina Álvaro de Castro. Agora une chanteuse que j'aime bien aussi sa voix, elle a une dernière chanson qu'elle a sortie, O Melhor Dia para Casar. Sonia Costa. Sonia Costa. Mais là, elle va nous chanter du. Un medley com. D'Antônio Variações. Ah, três músicas, Estou Além, Canção de O Engate e O Corpo é que Paga. Mais je trouve qu'elle donne un sacré chant. Então vamos lá. Este estado de ansiedade, a pressa de chegar, para não chegar tarde. Não sei do que é que eu fujo, será desta solidão. Mas por que é que eu recuso quem quer dar minha mão? Vou continuar a procurar quem eu me quero dar, porque até que eu faço. noite para passar. Porque não vamos unidos? Porque não vamos ficar na aventura dos sentidos? Vai que o amor não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vai que o amor é o momento em que eu me dou, em que te dás. Vai que o amor não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vai que o amor é o momento em que eu me dou, em que te dás. Quando a cabeça não tem juízo, quando te esforças mais do que é preciso, o corpo é paga, o corpo é paga. Deixa-o pagar, deixa-o pagar. Se tu estás a gostar, quando a cabeça não se liberta das frustrações e inibições, toda essa força que se aperta, o corpo é que sofre as privações, mutilações. Et oui, ça fait du bien de retourner justement aux années 80. Version rock de tout ouais, ça. C'est... Ok, on continue avec Mimi Cat, une de ses dernières chansons. Elle a représenté le Portugal il y a 2-3 ans. Oui, il y a quelques temps. Et j'aime beaucoup cette chanson d'elle, Sainte Mimi Cat. Caí da cama aos trambolhões, não me sinto em condições de enfrentar o dia que se avizinha. Tentei rezar, Deus não ouviu, entre calor e cada frio vivo assim, que triste sorte a minha. Tenho medo na goela quando dizem lá vai ela a cantar pela rua sozinha. É assim de pequenina, meio tala coitadinha. Mãe, diz-me o que é que eu faço agora? Quero voar daqui pra fora. Tenho um cego na cabeça, quero virar a mesa, mostrar ao diabo quem manda. Mãe, eu sou boa, não sou santa. Mãe, eu sou boa, não sou santa. Mãe, eu sou boa, não sou santa. Sorte mora sempre ao lado. Terei nascido em dia não, com Mercúrio desalinhado. Não há bênção que me salve, nem reza que me acalme. Sou assim de pequenina, meio tola, coitadinha. Mas diz-me o que eu faço agora? Quero sou santa, mas eu sou boa, não sou santa. Mas eu sou boa, não sou santa. Mas eu sou boa, não sou santa. Mas eu sou boa, não sou santa. Eu sou boa, não sou santa. Hein? Santa Mimicat, voilà. Uma voz diferente. Que é diferente, exatamente. Ouais. Et de temps en temps, ça fait du bien de ne pas écouter les mêmes choses. Então, e agora, o que é que vamos ouvir? Um duo. Rita Rocha avec Caroline Deslandes. Ok, vamos lá. Tenho os olhos fechados, mas sei dizer quando és tu que estás à minha frente. Sou feita de mil camadas, umas bem inacabadas. Sou tão escura, mas para ti sou transparente. Vá-me buscar a casa, deixei a porta encostada. Vieste e trouxeste a mala. Vem, leva-me pronto, tu quiseres, lês o que o silêncio fala. Se eu falar mais, tu cala-me. Senti-te entrar na sala. Vem, leva-me para onde tu quiseres. Passas cá em casa sem avisar. Ligas-me de manhã antes de te deitares. Quando discutimos, concordamos em discordar. Odeias que corto o cabelo, mas foram só três dedos. Tu dizes deixa crescer, eu reclamo, mas adoro-te por reparar. As mesmas séries, as mesmas músicas, as mesmas piadas estúpidas, o mesmo amor que não magoa. E se alguém não gostar de ti, eu não gosto dessa pessoa. Se eu só sei gostar de ti, sim, eu sou essa pessoa. Deixei a porta encostada. Vieste e trouxeste a mala. Vem, leva-me para onde tu quiseres. Lês o que o silêncio fala. Se eu falar mais, tu cala. Senti-te entrar na sala. Marca gerações esta artista. Não conheço. Caroline Deslandes, se tu dois connaître. Ah, hein? Par le nom, peut-être pas, mais par les musiques, oui. Ok. Une que tu connais certainement, c'est Cooker Roussette. Non, tu connais pas? Non plus. Si, non. Tu dois connaître. Cooker Roussette. Par le nom, tu. Même pas dis le nom. Quand reviendras-tu? Ah, c'est une chanteuse française. Non, portugaise. Qui chante du fado, hein. Et je trouve qu'elle est, elle a sorti cette version. Je crois que c'est une chanson de Barbara. Ouais. Et je la trouve. Dis, quand reviendras-tu? Et je trouve qu'elle a une voix qui va bien, mais toi aussi. Écoute, hein. On écoute. Non, pas du tout. On écoute. Combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambuleront dans les rues de Paris. Dis, reviendras-tu? Dis, en moi le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfoui depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris, c'est beau dans cette fin d'automne. Soudain, je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire. Et comme la rengaine, je vais, je viens, je vire. Je me tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal. Viendras-tu? Alors moi je l'ai entendu cette version en live à la télé avec dans The Voice qu'elle chantait avec un autre et ça m'a ça t'a ému ça t'a peut-être parce que c'était en français aussi mais bon je sais pas mais non mais très belle version avec cette pareil c'est comme ils disent quand les Français vont là-bas on a un sous-stack de français et eux quand ils parlent en français ils ont leur sous-stack de portugais chacun le nôtre elle a un sous-stack c'est vrai elle a un sous-stack portugais quand elle chante en français moi je trouve beau alors là c'est le charme d'ailleurs là c'est une autre J'ai vu ça, j'ai déjà entendu Luciana Abreu et Michael là. Et il donne un peu rock aussi là-dessus hein. ça change un petit peu. Acabou. Hoje sei, Luciana Abreu e Miquel. Agora, uma jovem artista, je connaissais pas, c'est pas, je l'ai découvert. Alors, moi, je la connais, mais je la connaissais d'un autre cadre. Et c'est-à-dire qu'elle fait partie, elle faisait partie d'une ma bande ici, un trio, un quatuor ici en France. Et donc, elle était chanteuse, plutôt très discrète d'ailleurs, très très discrète même sur scène quand on la voit sur scène. Plutôt discrète et j'étais surpris de voir ces chansons-là. Là, elle a sorti un album et puis j'ai écouté quelques chansons. Ouais, mais je pense qu'elle doit. Elle a, du coup, en parlant de Soustak, elle a un Soustak brésilien, je crois, non? Je sais pas. Là, dans, comme ça. Non, mais je l'ai entendu parler et bon, Salomé. On écoute. Mas eu sou daqui, dizem logo quem é essa. Todos querem descobrir. meio da sex, ela é sex Salomé, hein? Oh, tu vois pas grand chose là. Non, non, mais bon, elle a une voix sexy en tout cas. Voilà, elle joue plutôt bien, voilà, oui. Salomé. Donc elle faisait partie du groupe Lousy Band. Voilà, j'ai recherché, ouais, et j'ai retrouvé. Lousy Band, t'inquiète, c'est un clavier, deux filles, voilà. On continue avec Sonia Costa. Qual é o melhor dia para casar? Diz lá, ó, Jérôme. Acho que não existe. Então não é? É o 31 de julho. É, là, c'est quoi, pour les impôts, tu parles? Ça, c'est une chanson de Kimber Reeves qu'elle a repris et y a donné un air plus rock, plus. D'accord. On écoute. Elle est sortie il y a quelques jours. Qual é o melhor dia para casar? Sem sofrer nenhum desgosto. O 31 de julho, porque depois entra agosto. De ordem, quando se encontra o bem amado, seja velho, seja novo, não há idade para amar. E quando isso acontece, todos pensam em casar. Qual é o melhor dia para casar? Sem sofrer nenhum desgosto. Sonham com o dia, com o dia do casamento. O pormenor importante que é preciso respeitar. Combinar com a família o melhor dia para casar. Qual é o melhor dia para casar? Sem sofrer nenhum desgosto. Já ficas a saber, e os nossos ouvintes... 31 de julho, porque depois entra agosto. Uhum. Exatamente. E há notícias, entendeu? É o Kim Barreiros que fez a letra e música da música. Ok. On continue? Alors, un nom que t'aimes bien, je crois. Edmundo Inácio. Et il a sorti, enfin c'est une nouveauté, à peine deux jours et on l'a déjà. On écoute Relento. Je crois qu'il a fait l'Eurovision aussi, il y a quelques années. É madrugada, estou a chegar. Entro na cama, é tempo de te acordar. Tu sais de casa, hás de voltar. Não temos tempo, meu almoço é o teu jantar. Sou invisível para os demais, mas tão visível para ti. Eu limpo as ruas onde cais, para teres o que eu não vivi. No corridinho pela cidade, vou arrumando a saudade. Até que a noite vai e chega ao fim. Ando ao relento para chegar, chegar a tempo. Sacrifício já é paixão. Horas trocadas não são em vão. Ser transparente com o coração. Uma sombra apenas. Invisível para os demais, mas tão visível para ti. Eu limpo as ruas onde cais. Para teres o que eu não vivi. No corridinho pela cidade, vou arrumando a saudade. Até que a noite vai e chega ao fim. Musique différente. Relento en mundo Inácio. C'est une musique un peu plus. Qui sort un peu du vulgaire. Oui, c'est ça. Et puis, bah, tout à l'heure, on vous le disait, le 25 avril, une fête organisée par Radio Arc-en-Ciel avec une soirée spéciale années 80-90. Une thématique. La thématique, voilà. Donc, le dress code 80-90. Va falloir que je réfléchisse à tout ça, hein. avec des artistes qui ont marqué les années 80, hein, des chansons qui ont marqué les années 80. Des fois, vous connaissez plus les chansons que les artistes. Tout ça, ça se déroulera à la salle La Passerelle à Fleury-les-Aubrais le 25 avril prochain, donc un rendez-vous à marquer sur vos agendas d'une croix rouge voilà, spectacle à La Passerelle arc-en-ciel. Exactement, à La Passerelle le 25 avril. Et les gens, ils peuvent acheter les billets par avance. Ils vont pouvoir, encore pas pour l'instant, mais ils vont pouvoir acheter les billets par avance. Je sais pas si on en a pas déjà ici. En prévente ici? Oui. Ah, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà, 15 euros en prévente, 20 euros le jour de la soirée et 15 euros pour les adhérents, que ce soit avant, après. Et c'est une bonne. Après, non, mais le jour J. Et c'est bon, un bon cadeau pour le 14 février. février, c'est bientôt. Hein. Ah, pourquoi la fête pas des amoureux, d'anticiper. En tout cas, voilà. Du coup, on va écouter une chanson des années 80. Une chanson que, bah, je sais pas, en ce moment, j'ai vu un groupe au Portugal qui chantait cette chanson et il l'avait un peu modernisée, on va dire. Et j'ai bien aimé. Alors qu'à la base, c'est pas une chanson que, enfin, qui m'a marqué, forcément, qui a marqué les années 80. Hein, mais voilà. On écoute Luis Manuel, Billete Postal. Tout le monde connaît. Manda-me um bilhete postal de Portugal. Eu te peço, por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa caixa de amor. Domingo, manda-me as paisagens dos verdes campos sem igual. Detrás dos montes, outra imagem, outra do Douro litoral. Das velhas quero ver as serras e as aldeias pequeninas. Da Extremadura que é tão bela, eu quero ver as suas vilas. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço, por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa caixa de amor. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço, por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa caixa de amor. Do Alentejo quero tudo, papoeiras, trigo e girassol. No envelope se couber, ai, manda-me um pouco de sol. E do Algarve tu já sabes, é praia, férias e calor. Só faltam as flores da Madeira e os lindos prados dos Açores. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço, por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa caixa de amor. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço, por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa caixa de amor. Domingo, manda-me as paisagens dos verdes campos sem igual. Detrás dos montes, outra imagem, outra do Douro litoral. Das velhas quero ver as serras e as aldeias pequeninas. Da Extremadura que é tão bela, eu quero ver as suas vilas. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço, por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa caixa de amor. Então aqui estivemos das últimas músicas. Voilà, c'est les dernières, dernières cartouches. Et oublié de postal de Portugal. Te peço, por favor. Il est en forme, Jérôme, ce matin. Non, mais je sais pas, voilà. Bon. Ça te ramène des bons souvenirs. Bah, ça, ouais, l'époque où moi, quand j'étais, je me souviens. T'étais gamin? J'étais gamin, voilà. Bah, quand j'étais gamin, moi, j'adorais aller au marché et j'allais dans le stand des cassettes, et il fallait que chaque été je revenais avec 30, 40 cassettes. J'achetais toutes les cassettes. J'ai fait la même. Les mais CD, ça... après les vinyles. Ouais, après ouais. Après les vinyles, après les CD. Ouais, mais surtout les cassettes. Ouais, je me souviens surtout de cette époque des cassettes. Et, on achetait les cassettes. Ça tournait dans les voitures pendant le voyage. C'est ça. Et effectivement, il y avait ces stands de musique, voilà. Et il fallait absolument que je reparte avec des cassettes, quoi. C'était un truc de fou. Donc voilà, et Billet de Pustin, ça me rappelle ça, forcément, voilà. Et celle-là certainement aussi, hein. En tout cas sur Arc-en-Ciel, elle a passé quelques fois. Ouais. Carlitos para aqui, voilà. Je connais un peu moins les paroles. Carlitos, vê se portas bem, pá. Como é possível que eu tenha a dizer sempre as mesmas coisas? E eu se for Carlitos, não puxa o rabo ao gato. Carlitos, não estragues o teu sapato. Carlitos, para a frente. Carlitos, para trás. Isso não se diz, isso não se faz. Carlitos, não matas ao teu irmão. Carlitos, não deites papéis para o chão. Carlitos, maroto. Carlitos, traquina. Carlitos, ainda levas uma lamparina. E eu que sou o Carlitos, até me deito cedo, até me porto bem. E aprendo também as lições, adoro o meu pai e ajudo a minha mãe. E eu que sou o Carlitos, até me deito cedo, até me porto bem. E aprendo também as lições, adoro o meu pai e ajudo a minha mãe. Je sais pas s'il en existe encore des Carlitos aujourd'hui. Hein. Ouais, maintenant c'est plutôt les. Carlitos. Qui se couche tôt, qui Carlitos est avec sa mère. C'est plutôt les iPhone et. Enfin, voilà, c'est ça. On range plus la vaisselle là. Hein? Oh, Carlitos, não roubes os chocolates. Carlitos, não faças mais disparates. Carlitos, para lá. Carlitos, para cá. Carlitos, tu vais, mas é para a cama já. Carlitos, toma juízo e não faltes à escola. Carlitos, toma cuidado ao chegares à bola. Carlitos, vai à mamãe. Carlitos, vem ao papá. Ça, ça te ramène quand tu faisais os discos pedidos de dimanche matin, avec Philomène, c'est ça? Avec Philomène, exactement, ouais. et ma cousine Fernande. Ces chansons-là, ils tournaient. Hein. C'est ça. Et la technologie aussi, hein, parce que à l'époque, il fallait caler toutes les cassettes, parce que si tu voulais avec la troisième, avec le crayon, si tu voulais la troisième chanson de la face A, eh bien, fallait la veille, fallait caler toutes les cassettes au bon endroit, etc. pour que quand tu puissais la diffuser. Maintenant, c'est la facilité. Ah, exactement, mais c'est vrai qu'à l'époque, il fallait caler les cassettes. Et il fallait les emmener dans son carton, dans sa valise. La petite valise avec ranger les cassettes, exactement. Voilà. C'était que maintenant, on emmène tes USB, on emmène PC. C'est ça, maintenant c'est... Et on a la playlist ici sur Arc-en-Ciel. Mais tu sais que les cassettes, les vinyles maintenant, ça y est, c'est revenu, et les cassettes commencent à revenir aussi. Les cassettes commencent à revenir, je pense que dans quelques années, on reverra de la cassette. On a peut-être des merveilles, des trésors à la maison. Hein. Ah, peut-être, moi je sais même pas où sont ces cassettes. Mais en tout cas, il y en avait de la cassette, hein, j'en avais. Hein. Oh là là. Comme celle-là. Alors, comme celle-ci, oui, elle a dû faire partie d'un album de cet artiste. Je sais plus dans quel. Est-ce que c'était l'album d'Azana Praia, ouais, je pense. Allô, allô, Marie-Antoine. Oui, allô, allô. Et c'est avec cette chanson qu'on va laisser. On va laisser. Les souvenirs. Voilà, on va vous laisser en compagnie de Nicolas. Bonne journée à tous. N'oubliez pas le 25 avril prochain, la passerelle, à Fleury-les-Aubrais, une soirée radio arc-en-ciel. On aura le temps de vous en parler encore d'ici là. Et on écoute. On va divulguer les artistes. Par semaine. Oui, oui. C'est ce que j'ai vu dans une affiche. Donc d'accord. Ah, j'ai okay. pas annoncé. Ah, ok. Donc on ne dit pas qui viendra. Ouais. Est-ce que Neil Montel fait partie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra. Allez, bon dimanche à tous. On écoute. Das terras da Califórnia. Alô, alô, portuguesa linda. É sempre a mesma Maria Antónia. És um retrato de Portugal. Das lindas terras da Califórnia. Antónia, dá-me carta de chamada. Leva-me para Califórnia, porque eu sem ti não sou nada. Em cada dia que passa, Antónia, tu podes crer. Eu peço a Deus a graça para te voltar a